que tú. Festa, meu amor. Jamais eu desfeci você bem querendo. E faça tudo bem. Vamos fazer a gaivota e cantar comigo. Vamos lá. Alô, você chegou. Meu amor, alô você, diga aí. É o arquedo, joga o Brasil nesse ligada. Diga que tem. Tem festa na cidade, vem ver meu bem. E fique à vontade pra se dar bem. É só você deixar. Tem festa na cidade, vem ver meu bem. E fique à vontade pra se dar bem. É só você deixar, e o som te levará. O lelê, lelê, lelê, oh. O araqueto já chegou, anunciou. Um novo dia, Brasil desce me cantando, vamos lá. Yeah.